dança do mar. O povo não quer saber de parar. Na dança da terra, na dança do mar. O povo não quer parar de dançar. Os sonhos que temos a nos sustentar. Embriaga minha sede em busca do mar. Mistura a rotina a rodopiar. A vida da gente é farelo no ar. E o povo dança. E o povo dança. Na ginga do cotidiano. Farelo no ar. E o povo dança.